Nazar Bey informe que nuestra zona de desvio va a marchar por 085 por 7 millas para esta forma. Gente, voo número 06. Estabilizada, 3520. Então, 3520, complexo final, chama torre 1895. 1895, obrigado. Espera, acabou. Bom dia, 3520 estabilizado, baixo trabalho. Bom dia, 3520, planta do avistado, ajuste agora no 016. Pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 100 graus com 05 nós, pista no 0 molhada, 3520. Ok, sim, está livre o pouso na 10, 3520. Fox Juliet, aguarde 1 minuto para cota. Zona 606, chame centro Recife, 12545, alterno 12685. 1545, alterno 12685, legal, tem um bom dia. Zona 606. Bom dia. 0, nós somos 34, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04, nesta frequência, Tantric 520. Charlie Foxtrot Juliette, é o Torre. Juliette, confirme parte de desencontro e pista de onde ela decolar. No 700, poderia informar a radial ideal para posição, a radial do meio Rede Salvador para Dendê. O senhor está pronto para a cópia? O meu Charlie Box Juliette autorizado para Serra Brava Juliette Delta na 1-0-0 é o nível, de acordo com a rota do plano de voo, direto Dendê, após direto Arubi, após direto Charlie November Foxtrot, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Decolada pista no 7, primeira curva à direita, subida Arbor, após direto controle 120.8, transponder 5167, Charlie Foxtrot Juliette. Ainda agora no 8 no 6, foi direto do Ana, desse para 2000 país, que ainda ganhou no 0 no 6. Alvorada, Charlie Fox, Dodge LED, chama a interseção para ingresso, confirme o POB. Charlie Fox Trotch Juliette autorizada ingresso e decolagem da pista no 7. Vento agora de 1 no 0 grau, 09 nós, ajuste no 0 no 6. Charlie Fox Trotch Juliette. Charlie Fox Trot Juliette decolado aos 4-3. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8. Tenha um bom voo, já. 208, obrigado, bom trabalho, Juliette. Controle Salvador. Boa noite, é o Papa Romeu, Charlie Fox Juliette. Boa noite, Papa Romeu, Charlie Fox Juliette, contato radar. Lotado nível 100, saída Abo. 100 Abo, Charlie Fox Juliette. Seria possível dar presente direto a Ruby? Confirme para o ideal. Seria 230-245, o Charlie Fox Juliette. Autorizado direto, Charlie Fox Juliette. certo? Boa noite, eu nomei a livre das inscrições da altitude em TAP. Livre LS, aposto estabilizado. Ok, livre LS, aposto estabilizado na Rosário, boa noite, tudo bem? Fazendo o Sanjato com 1-8-6. Boa noite, 1-6, completa final, Sanjato Torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, hoje mesmo. Pista no zero, molhada. Sim, 6-6.